vamos fazer barulho para o grupo Amazem! Família! Salve! Família Amazem tá em casa, culto racional! Isso! Deus é mais! Casa cheia! A casa tá cheia! É desse jeito que eu gosto, faz barulho, doidão! Vou pra cima! Cenário é duas casas e alguns quilos de plano. Tempo mostra pra vida que as coisas estão mudando. Até o rosto da quebrada parece estar enrugando. Sob a sinfonia dos caos, no cotidiano. Mas são dois que se envolvem por aqui, sabem qual é o fim. Se envolve atrás do poste, da pinote quando pode. Mas se envolve das 7 às 7 com a latinha no lobby. Comerciantes nas esquinas, forças ilegais, propostas e propinas, gangues rivais. Machete, caça, pop, vai, bota nós na cena. Encomenda com a gerência nas ruas e me caverna. Muitas vidas se vão no bar, em caça, ninguém de sinuca. O tempo vai, quando a meta cai, na caixa de música e orquestra. Nas salas, se tu corre, corre, que acontece. Gangues e boêmios da noite se divertem. Policiais corruptos, ladrões, assassinos. Agem cruelmente contra o povo oprimido. Os caça larga, bandido. Os crentes que batalham da senhora com os textos, a soca ninja na cara. Loucos, por amuleto e cremos que o mundo produz. Ligam abaixo, mas não conseguem enxergar a luz. Matam e morrem, matam e fogem sem consciência. Nascendo incenso sem saber que Deus é essência. Versículos, capítulos, histórias e glórias. Currículos, títulos, lições e memórias. Políticos de rica malandragem de glória. Essa conversa com Deus quando quer a vitória. Deus, essência pra viver. Ar pra respirar. Muito mais do que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Deus, essência pra viver, ar pra respirar. Tu és a fonte que fornece vida, és a paz que alivia. Recentemente vi os moleque lá na Kim no entorpecente. A pena é rotineira, vi também a pregação dos crentes em praça pública pregando o arrependimento. Que Jesus é a essência, muito mais que sentimento. Enganou-se o coração do homem, é o centro, fruto proibido e dá espaço pra Lucifer. Rolê na ilha, na madruga, você filma várias fitas. Lacuna, mente vazia, gente omissa. Distingo o tempo todo, busca até o brilho do olho que se perde na neblina atrás do muro de tijolo. Histórias e vidas perdidas, desiludidas, a falta de Deus aumenta as feridas. Castelos de ilusão, corrompidos, sem teto, sem chão. O tempo esquecido, mais um morto na função, sem instrução da crucificação. Só Cristo é o caminho que te leva à redenção. Oh Deus, essência pra viver, ar pra respirar. Muito mais do que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Deus, essência pra viver, ar pra respirar. O resabote que fornece vida, essa paz e alegria. Visão de Azeu, lá no meio da situação. Cercados pela hipocrisia, cegos não querem visão. Reféns da magia, criatura sem a renascença. Amnésia os separa da sua essência. Aplausos ao filme da sua vida sem final feliz. Cicatriz maquiada por quem sempre diz que nós não aproveita, que nós é vitolado. É, mas hoje sou completo, até sozinho eu tenho Deus ao lado. Norte, sul da ilha, leste, centro, continente. A paz que alivia nos chamou de forma indiferente. Classe social ou tipo de barraco. Bosque das mansões e Monte Cristo, sou por Deus amado. Cada canto de Floripa precisa do amor. A paz quem traz e faz é o Senhor. Proclamando a salvação, Amazem e culto racional. Lealdade a Cristo aqui é incondicional. Oh Deus, essência pra viver, ó pra cima, ó pra respirar. Tudo o que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Meu Deus, essência pra viver, essa fonte que fornece vida, essa paz que alivia. Essência pra viver, ah, pra respirar. Culto nacional. Essa fonte que fornece vida, essa paz que alivia. Oh Deus, essência pra viver, ah, pra respirar. Muito mais do que os olhos contemplam, suas mãos sustentam. Meu Deus, essência pra viver, ah, pra respirar. Tu és a fonte que fornece vida, és a paz que alivia.